articulação no espaço. O projeto propõe uma assimetria intencional entre os andares, com desníveis articulados entre os dois lados do edifício, por meio de um vão central incomum e não regular, afastando-se da lógica repetitiva e previsível, típica de grandes edifícios. Essa composição interna foi concebida para introduzir dinamismo espacial, evitando a compartimentação rígida e a sensação de espaços estanques. Ao mesmo tempo, traduz um aspecto profundamente ligado à cultura carioca, o espiar, o olhar curioso e atento que se lança sobre o que está ao redor. Ao oferecer visões parciais, pequenas perspectivas e indícios do que acontece em outros andares, o projeto instiga a curiosidade do público, convidando-o à descoberta das experiências do museu. Os vazios centrais e as múltiplas visões cruzadas promovem encontros visuais que estimulam a convivência, transformando a circulação em uma experiência ativa, permeada por curiosidade, troca e relações entre os diferentes espaços do edifício.